palestra realizada na União Espírita Cristã, no dia 27 de janeiro de 2015, tema, Bem-aventurados os humildes, com Evilásio Neves. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos ilumine, nos ampare, e que possamos aproveitar bem esse assunto, porque ele é muito repetido nas casas espíritas, acredito que nas outras igrejas, né, outras religiões também, e é de suma importância para todos nós a humildade. Ninguém como Jesus deixou para nós um exemplo maior de humildade. Em todos os momentos da vida de Jesus, nós vamos ver exemplo de humildade. Então, nasceu numa manjedoura, entre animais, andou num jumentinho, na época podia andar num cavalo árabe, daqueles bonitos, não carregava moedas, de uma simplicidade extrema. Nós temos muitos espíritos que passaram por nós, que foram, né, expressaram a humildade, mas Jesus realmente é o maior expoente. Então Jesus, ele inicia o Sermão do Monte exatamente com essa colocação. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, entender para o pobre de espíritos, humildes, os humildes. Por que ele coloca para nós que seremos felizes se assim nos tornarmos humildes? Ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Será que nós estamos aprendendo com ele a sermos humildes de coração? A sermos mansos? Na verdade, evidentemente que um espírito da envergadura do Cristo, a visão transcende, né, a tudo que nós imaginarmos. Mas o que ele quer dizer para nós é o seguinte: sem a humildade vocês não alcançarão absolutamente nada neste planeta. Nós necessitamos da humildade para dar o nosso primeiro passo rumo à nossa evolução. Porque a humildade, ela que nos permite a nos aceitar. A pessoa que não é humilde, ela não aceita a si mesma. A pessoa que não é humilde é o inverso, ela é orgulhosa. Se ela é orgulhosa, ela sofre. Se ela é orgulhosa, ela tem uma escama no olho, ela não se enxerga. Então, ela procede como aquela historiazinha do Neio Lúcius, da ovelha, né, do carneiro revoltado. Fala que, de tempo em tempo, né, esse carneiro, eles eram tosqueados, né? Então um ficou rebelde com aquilo, não aceitava em hipótese nenhuma que aquilo ocorresse, deixava ele só na pele, nu praticamente, e ele ficava muito chateado com aquela condição. Então ele fala assim, não, isso não pode acontecer. Então ele foi procurar ajuda, né, do Todo-Poderoso, né, do Pai, do Criador. Chegando lá, ele falou, Senhor, olha o que eles estão fazendo comigo, estão tirando toda a minha lã, olha como que eles me deixam. Aí o Senhor falou com ele, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, não, eu quero ser diferente deles, não posso ser igual. Eu gostaria que o Senhor me colocasse as minhas lãs como fio de ouro. Então o Senhor falou, seja feita a tua vontade. Então vestiu aquele carneiro revoltado de ouro. Então ele chegou naquele habitat dele, e quando olharam para ele, nossa senhora, viram nele um tesouro. Voaram nele e despiram ele imediatamente. Tinha na época pinça também, né? E eles catavam, né, aqueles fios de ouro. E ele ficou despido e retornou então ao pai e falou, pai, olha o que eles fizeram, a ganância desse povo, o que eles fizeram comigo. Aí o senhor falou, mas foi você que pediu. Você quer ser diferente. O que você gostaria então que eu fizesse? Ah, não, senhor. Eu gostaria então de ter minha veste agora toda de porcelana. Então, seja feita a tua vontade. E ele veio novamente, se exibindo, né? No primeiro vendaval que deu, aquilo bateu, quebrou tudo. E na hora que ele foi deitar, espetou a pele dele. E ele ficou cheio de dores. Falou, ah, não, meu Deus, eu não aguento. E retornou, então, para a pátria espiritual novamente. Falou, Senhor, olha o que aconteceu comigo. Falou, mas foi o seu desejo. Você gostaria de mudar? Falou, gostaria sim. Então, torna meu corpo todo verdinho, igual alface. Então, ele retorna a ele. E quando ele vê cavalo, boi, cabrito, tudo que comia, todo tipo de herbívoro, pensava que ele era um alface, né? e saiu de lá todo mordido, novamente despido, retorna ao plano espiritual, todo choroso. Agora, ele queria fugir desse padrão, então pediu que ele tivesse assim, uma vestimenta coberta de mel. Aí ele volta novamente. Olha, ele ficou rodeado de mosquito, ele só ficava correndo para lá e para cá de tanto mosquito. Muito bem, então ele retorna, falou: Senhor, me perdoe por incomodá-lo tanto, mas eu gostaria que o Senhor me voltasse com as minhas vestes normal. Veja que eu até então, eu não reconhecia o trabalho do meu pastor. Sempre, de fato, ele me tosqueava, mas ele sempre me deu a melhor pastagem, a melhor ração, e aquele lugar é o lugar adequado. Eu nunca fui tão perturbado depois que eu saí dali. Então, assim também somos nós. Nós queremos ser diferentes. Fugimos do padrão da humildade, queremos nos exibir, né? E este processo sempre traz para nós prejuízos. Então, nós precisamos aprender a entender que nós estamos no lugar certo, estamos na família certa, estamos na sociedade certa. Tudo o que acontece conosco, muitos, né, dos casos da nossa existência, é o que nós escolhemos. Não temos o que reclamar, é só agradecer. Então vejam que a humildade é o primeiro passo, então, no degrau da evolução. Depois da humildade, Jesus fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Então é exatamente isso que ocorre. Com a humildade, nós vamos chorar realmente, mas o nosso choro é íntimo. Nós vamos descobrir quem nós somos, nós vamos perceber o tanto de coisa que nós temos que mudar dentro de nós. Então esse choro íntimo é um choro assim, que simboliza em nós o reconhecimento das nossas imperfeições e que nós vamos ter que travar uma luta, um bom combate, para nos transformarmos, porque acreditem, ninguém transforma ninguém, quem transforma vocês são vocês mesmos, não adianta. Então vejam que a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: ao dizer que o reino dos céus é para o simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então vejamos que categoricamente é colocado pelo mundo espiritual que ninguém será nele admitido, né? Porque é muito comum, né, no meio espírita a gente falar assim: ah, quando eu desencarnar eu gostaria de ir para o nosso lar, né? Ou para a colônia Boa Nova, né? E nós queremos sempre os melhores lugares no plano espiritual. Mas temos que estar atento a isso aqui, olha, ninguém será nele admitido. Não tem como você barganhar isso não. Tem como você burlar isso não. Tem como você falar assim: senhor, se o senhor me permitir, na próxima eu corrijo esses defeitos, né? Esse tipo de jeitinho, pode acreditar que ele não existirá para nós, né? Não que a espiritualidade será radical conosco, não é isso, mas não é compatível o nosso estado vibratório com essas regiões sublimes. É tudo uma questão vibracional. Então vejam que é uma verdade que o ignorante que possui essas qualidades, quer dizer, a humildade, será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Isso é óbvio, né? Essa pseudo-intelectualidade, esse pseudo-saber, né? Onde a pessoa ela se enche, né? Eu sou bom, sou o rei da cocada preta. Às vezes aquela pessoa humilde, ela se destaca, às vezes não, ela se destaca mesmo diante dos espíritos superiores. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus. A humildade é uma atitude de submissão a Deus. Então, às vezes, nós nos comportamos aí como um carneiro revoltado, né? Não aceitamos essa condição. E dentro dessa submissão a Deus, nós começamos então a falar coisas que fogem ao padrão. Reclamamos de Deus constantemente: Deus não olha por mim, eu sou um miserável, estou abandonado neste mundo, não pedi para nascer, não sei por que acontece isso comigo, né? Então falta o quê? Resignação. Falta resignação. Enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano, tadinho dele, né? Ele é bobinho, né? A gente está aqui se divertindo, nós vamos agora para uma vida, vamos para um festão, e ele é tão bobinho, ele não gosta disso não. Às vezes até gosta, mas às vezes não é o momento, ele não está querendo, né? Nossa, nós vamos fazer isso, aquilo. Ai, mas ele é muito bobo, muito idiota. Nossa, que cara mais estranho. Não é por aí, né? E rico de qualidades morais. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Então é essa a nossa busca. Qualidades morais. Qualidades morais podemos sintetizar aqui como o tesouro imperecível, que a traça e a ferrugem não corrói. Ok? O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. A espiritualidade, ela é extremamente carinhosa conosco, né? Ela tem uma paciência, mas a chamada paciência de Jó, porque ela vai nos conduzindo, ela entende essa nossa dificuldade. Ela mesmo diz, já passei por isso. Então ela nos compreende de fato. Nós mesmo hoje, como pais, mães, né? Nós vamos ver a atitude dos nossos filhos que, no mínimo, são curiosas, né? Você fala assim, filha, não faz isso não, filha. Isso não vai dar certo, mas você está certo que não vai dar certo, porque você já passou por aquela experiência. Mas a filha ou o filho fala, que isso? Pelo amor de Deus, deixa eu viver a minha vida. Aí, às vezes, nós queremos, de fato, conduzir, mas ela tem realmente que viver a vida dela. Ela vai ter que passar por essa experiência. Então não é só o mundo espiritual que tem para conosco dentro desse comportamento infantil. Nós também, como pais, para com os nossos filhos, diante das nossas experiências, nós sabemos que ele vai quebrar a cara ali na frente. E vai mesmo, e vai quebrar. E por orgulho ele não fala, né? Mas vai acontecer, com certeza. Por quê? Na verdade, isso seria até uma presciência, né? Você já passou por aquilo, você sabe que vai ocorrer isso aí mais tarde. Então, o humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. Nós passamos por esse processo, né? Até parece que eu estou falando aqui que nós somos humildes, né? Nós passamos por esse processo. Nós estamos passando por esse processo. Muito bem. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem, exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio e cultura. Não tem nada a ver a pessoa ter, né, a sua capacidade intelectual. Eu sou formado, eu fiz pós em Harvard, né? É até legal você ouvir falar, né? Mas quando a pessoa fala isso com exibicionismo, é muito interessante, né? E às vezes ele fica tão orgulhoso dessa conquista, que ele fica rígido, né? Fecha a boca, sem falar entre os dentes. Eu sou formado em Harvard, né? É muito interessante. Então, queremos nos exibir. Nós temos essa cultura da exibição, né? Então, nós precisamos identificar isso em nós. Nos observar mais, né? Ao chegar no nosso grupo, no nosso meio social, o que nós falamos, né? Às vezes nós temos que aprender a ouvir mais, porque às vezes o nosso comportamento ele foge um pouco ao padrão, né? Conta-se que num reinado muito, muito distante, né? Do Shrek não, mas era um reinado, né? Tinha um burro, e este burro era um burro servil, ele realmente atendia o reinado de uma forma fantástica, né? E de repente aparece perto daquele burro humilde, humilíssimo, um cavalo árabe todo lindão, né? Aí falou com o burro, mas você não se envergonha dessa condição sua, não? Eu sou alisado por príncipes e princesas, eu quando participo das corridas, eu sou aplaudido, olha a sua condição. Aí aparece um jumento espanhol, fala assim, nossa, eu sou até parente distante desse burro, mas ele me envergonha, ele é muito submisso, o que ele faz eu jamais faria, eu daria coice, eu só faço aquilo que eu quero, se me obrigar eu dou coice mesmo. Aí aparece também um cavalo húngaro, também todo esnobe, né? E fala que aquilo era um absurdo, aquele burro naquela condição. De repente entra o rei batendo papo lá com o serviçal lá, né? E fala: estou precisando de um animal para uma tarefa. Aí o serviçal falou assim: nossa, nós temos um cavalo árabe aqui que é um primor de cavalo. Aí o rei olhou e falou: que nada, esse cavalo só vive de aparência, é o cavalo mais bobo que eu já vi. Não tem utilidade nenhuma para mim. Ele falou: não, mas nós temos então um jumento aqui que ele é ótimo. Falei: Deus me livre, para a tarefa que eu preciso, um jumento insubordinado jamais utilizaria um animal deste. Nós temos aqui um cavalo húngaro muito bom. Falei: nunca, jamais também. Também insubordinado, e eu não confio nesse animal. Cadê aquele burrinho que nós temos aqui? Está ali. Lava ele, dá uma limpeza nele, porque é o animal que mais prezo no meu reinado. É o que mais é útil para mim, e para a tarefa que eu preciso, ele vai conduzir um filho meu para uma região distante, e ele é o que eu tenho confiança, né? Então, na verdade, essa história assim, ela simboliza muito uma questão que é, para nós, fundamental. A questão da humildade e da confiança, né? O comportamento, às vezes, que as pessoas acham, né, que é servil, não é. Como disse no início, né, o humilde, ele é submisso a Deus. Submisso a Deus. Às vezes, nós temos tarefas na casa espírita e a pessoa não fala, vou lá não, vou encontrar com aquela pessoa chata, né? Ah, não vou lá não, o pessoal desagrega muito, o pessoal fala demais. E sempre a pessoa põe a desculpa em alguma coisa, né? É assim em outras religiões também. Mas o que nós temos que entender, o que nós fazemos é para o nosso progresso. Na casa espírita, como exemplo, nós trabalhamos é para Jesus, é para Deus e para nós, né? Então, assim como esse burrinho serviu, entre aspas, ele tinha plena confiança do rei. Agora, o que vocês acham com relação a nós, espíritos já considerados, né, seres inteligentes, né, do universo? Vamos retornar para o mundo espiritual? Será que nós vamos chegar lá e seremos dignos de alguma tarefa? As tarefas que a espiritualidade nos prepara? Porque sim, pode acreditar, no mundo espiritual nós vamos trabalhar. Ninguém pense que vai desencarnar e ficar dentro deitadinho naquela nuvenzinha, parece tudo de algodão, né? Na sombrinha, aquele lago bonito, tudo verdinho. Ninguém imagina isso, mas com certeza, né? Nós vamos trabalhar, o trabalho lá, ele é intenso, o desenvolvimento intelectual, o trabalho no âmbito da caridade, existe, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então existe muito trabalho no mundo espiritual. Então nós temos que começar a desenvolver aqui este trabalho. Trabalho humilde, onde nós vamos fazer tarefas que às vezes a pessoa acha que não deve fazer, né? Porque ela formou em Harvard, né? O Sorbonne, na França. Não é por aí. É o maior equívoco. Um dia uma amiga me pediu para que eu colocasse o nome da mãe dela na relação, né, de pedidos de prece para a reunião mediúnica. Mas, para nossa surpresa, a mãe dela veio, manifestou, né, conversou conosco, era uma portuguesa, e falou das dores dela, tinha desencarnado com câncer. E a espiritualidade, né, nós conversando, falando sobre os trabalhos no mundo espiritual, né, ela questionou sobre o trabalho. Então a espiritualidade falou: nós começamos pelas condições mais humildes, né? Aqui está um balde, uma vassoura, se a senhora já quiser iniciar conosco. Ela falou: Deus me livre, eu nunca peguei num balde, numa vassoura. E não é aqui que eu vou pegar, né? Olha que coisa mais escandalosa. Vocês acreditam que tem pessoa que nunca colocou a mão num balde ou numa vassoura? Pode acreditar que tem, tá? Tem. Nós não temos noção de riqueza. Tem pessoas que nascem em berço de ouro, literalmente. Então, chega no mundo espiritual, chega numa condição lamentável. Vamos pensar nisso, porque é a nossa pátria. Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmo um canal ou espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Muito bem. Num dado momento da nossa vida, nós somos considerados seres externos. Seres externos, né? O que é um ser externo? É um ser barulhento, né? Gosta de conversar, falar alto, contar piadas, soltar gargalhadas, né? E aonde vai aquela coisa toda, né? Som alto, tumf, tumf, tumf, né? Aquela coisa assim. E vive bem mesmo essa condição barulhenta, bulhenta. Mas chega um momento da nossa vida que nós sentimos necessidade de mergulhar dentro de nós. Então, buscamos a introspecção. Agora nós começamos a desenvolver os nossos sentidos. Passamos a sermos mais sensitivos. Passamos a sentir nós de uma forma diferente. Se antigamente ouvíamos som alto, se gostávamos de conversar de uma forma alta, de gargalhadas, palavreados chulos, essas coisas, né, bem, que faz bem parte do nosso mundo, chega um momento que já não faz mais nós nos sentirmos cansados dessa vida. Então nós vamos encontrar conosco mesmo, abrindo esse espaço transcendente, onde flui silenciosamente a inteligência universal. Deus é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas. Então nós vamos encontrar com Deus em nós, né? A partir desse momento, nós vamos a começar a dar expansão à nossa luz, né? A geração dessa energia que nós temos dentro de nós, ela passa a transcender, a nossa aura passa a ser mais luminosa, porque nos encontramos com a superconsciência que é Deus. Então, a humildade nos leva a essa condição de transcendência. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Salomé, ela representa uma parte das mães do mundo, né? E pais também, vamos dizer assim. Mas toda mãe, ela quer o melhor para os filhos. Se ela pudesse colocar o filho nos melhores empregos, ela faria isso, com certeza. Salomé, aqui sabendo que Jesus ia implantar o reino dele na terra, ela ambicionou imediatamente, né, que Tiago e João ficassem à direita e à esquerda dele. Então Jesus logo diz: não sabeis o que pedis. Porque de fato, vejam bem, o que nós mais queremos para os nossos, essas são as melhores posições. Se nós não alcançamos as melhores posições, queremos que os nossos filhos alcancem. Só que nós não sabemos dimensionar o prejuízo que nós causamos aos nossos meninos. Porque acreditamos que ele pode ser um bom médico sem ter dom, um bom advogado sem ter dom, um bom mecânico sem ter dom. Na verdade, todos nós trazemos dentro da nossa natureza as nossas potencialidades. E quem tem que saber se é bom ou se é ruim somos nós mesmos, não são os nossos pais. Cabe aos nossos pais observar a nossa potencialidade e nos direcionar. Então, tantos profissionais frustrados não encontram felicidade no trabalho. E isso é como se fosse um efeito dominó, que também não encontra felicidade na família, em outras coisas. Então fica aí um vazio existencial para esta pessoa. Porque, às vezes, cobramos deles aquilo que eles não podem ou não querem ser. Aí falamos: não, mas nessa profissão você ganha mais dinheiro. Mas será que o dinheiro seria tudo? Né? Então a Salomé aqui comete um erro que nós cometemos: falta de humildade. Falta de humildade. O fato de ser um mecânico não implica em dizer que ele contrariou a vontade do pai, que queria que ele fosse médico. Hoje tem profissionais que pedem demissão ganhando altos salários para fazerem aquilo que querem em outras funções, ganhando bem menos. Já existe uma necessidade de buscar a nossa felicidade, de buscar o nosso tempo com a nossa família. E tem pessoas que saem para trabalhar, hoje é uma cobrança, hoje é uma coisa predatória, é uma briga de foice nessas cobranças de empresas. Então, a pessoa fica saturada, a pessoa não sabe mais o que faz, ela entra num estado de depressão, de tanta cobrança de resultados. Se ela faz o que ela gosta, com certeza ela vai apresentar resultados, porque ela faz com prazer. E Salomé aqui não entendia essa colocação. Muito bem. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Tem no Evangelho um caso de uma rainha, que ela fala realmente que ela imaginava que chegaria no plano espiritual e lá ela seria soberana, e encontra, né, os seus vassalos numa condição humilhante para ela, né, que ela viu eles radiosos, né, e ela ali numa condição bem inferior a eles. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Né? Então é só para a gente observar as colocações, que elas são atualíssimas. E para a gente refletir, repetindo Jesus, o que nós temos que construir em nós são os tesouros imperecíveis, as virtudes. Porque acreditem, nós vamos sair daqui sem nada. Chegaremos no plano espiritual com uma mala. E essa mala, assim como na terra, se ela tiver alguma coisa de valor, você vai procurar um hotel 5 estrelas, não é isso? Aqui na terra, chega lá, quanto que custa aqui uma pernoite? Aí, X de dinheiro. Aí ele olha, não tem. Aí ele vai para um hotel 4 estrelas, também não tem. Vai para um 3 estrelas, também não tem. Aí ele vai para uma pensão, também não tem. Aí vai para debaixo da ponte, né? É o que acontece conosco. Se a mala for cheia de virtudes, nós estaremos confortavelmente, por merecimento, em regiões sublimes, né? Então é só a gente fazer um paralelo aí com a nossa estada aqui na Terra e olhar, gente, no caixão não vai dar para colocar a nossa poupança. Então vamos levar na nossa consciência, a consciência tranquila, esse tesouro, né? Muito bem. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes, né? Então a encarnação, né, a reencarnação, ela nos mostra. Às vezes questionamos, né, a gente observa a questão do questionamento. Por que que uns nascem ricos, outros paupérrimos? Por que que um nasce bonito, o outro com a fealdade? Por que que um nasce com inteligência, o outro com idiotia? Coisa assim, né? Então acredita, é a lei, é a ação, né? A lei de ação e reação. Se nós quisermos retornar para cá melhores, vamos trabalhar para isso. Queremos ser hoje melhores do que ontem e queremos ser amanhã melhores do que hoje. Tudo é uma questão de construção. Nós estamos num processo de edificação. A cada retorno nosso na Terra, a nossa morada é mais bela. Pode acreditar. Já moramos em barracão, né? Simbolicamente falando. Digo barracão na casa mental, tá, gente? Não é na questão da humildade material, não. Barracão mental. Hoje nós estamos construindo verdadeiras mansões, né? Não na questão do luxo, mas na questão da condição nossa de raciocínio, de lucidez, né? a beleza ela vai surgindo dentro dessa naturalidade, ok? Então o nosso psiquismo mais iluminado, quer dizer, a nossa edificação mais solidificada. Muito bem. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiveram convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se elevar, todo aquele que se eleva, será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essa colocação, né, no espírito Hamed, ele estudando essa passagem do Evangelho, né, ele faz um questionamento até interessante. Qual é o seu lugar à mesa? Será que nós sabemos qual é o nosso lugar à mesa? Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida. E o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres autêntica humildade. Então isso até comentei anteriormente, né? A questão de nós não sabermos nos posicionar. Assim como Salomé queria posicionar os filhos dela numa condição, não sabendo se tinha competência, nós também às vezes não sabemos nos situar na sociedade, não sabemos nos colocar à mesa. E é importante para nós chegarmos, observar, né, dentro de uma festa, fomos convidados, será que seria realmente correto ocuparmos o primeiro lugar e de repente pedir para que a gente saia daquele lugar para o último? Está relacionado também à nossa condição social, nosso emprego. Às vezes queremos ocupar dentro da nossa empresa uma posição que não nos compete também, né? Às vezes uma pessoa ali de carreira, está ali há anos, ocupa uma posição, mas nós estamos ali querendo derrubar aquela pessoa. Seria justo? Às vezes estamos ganhando salário sem fazer absolutamente nada, usando pessoas mais competentes, né, para nos subsidiar diante da nossa incompetência. Então nós temos que ter uma noção de justiça. Será que é o meu lugar mesmo? Será que eu podia fazer isso? Será que é justo? Teve um caso em São Paulo que eu achei assim pavoroso. Uma empresa, ela chegou para algumas, o gerente chegou para algumas empregadas e falou assim: ó, uma de vocês será promovida. Nós vamos fazer uma avaliação de vocês e uma de vocês ocupará a gerência no setor tal. Sabe o que fez uma concorrente? Ela contratou um assassino. Vocês recordam disso? Isso foi em São Paulo. Ela mandou matar as colegas. Veja que coisa mais interessante. Mandou assassinar. Assassinou duas. A polícia descobriu a tempo, sorte das demais, né? Mas você veja ao ponto que chegamos. Que coisa mais primária. Ocuparam a posição. Então isso é legitimamente não saber qual é o seu lugar, né? Então nós precisamos aprender a nos posicionar dentro da sociedade, em especial dentro do nosso lar, também saber nos posicionar, não na questão hierárquica, mas na questão de divisões de tarefas, né, de compreensão e tudo mais. Quem encontrou o seu lugar respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa, de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Então vamos passar a nos auscultar. Quando aprendermos a fazer esse mergulho dentro de nós, vamos buscar entender o nosso comportamento. Se não fizermos isso, pode saber que de nada adianta. É importante vir à casa espírita, né? Aqui nós passamos aquilo que a espiritualidade passa. Mas o mais importante é exercitar, né? Porque se chegarmos em casa e não serviu para uma análise, né? É como que se estivéssemos dando continuidade a 2000 anos de evangelho, porque nós estamos ouvindo o evangelho há 2000 anos. Pense bem, agora que nós estamos interpretando, tirando o espírito da letra, mas já é o momento da gente começar mesmo a fazer essa autoanálise, esse conheça-te a ti mesmo, né, para buscar a nossa perfeição, ok? Bom, eu não vou delongar não. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos inspire, que a gente realmente comece a nossa caminhada buscando essa virtude da humildade, lembrando sempre que é o primeiro passo. Então, lembrar que nós não somos submissos uns aos outros, somos submissos a Deus. Agora, nós temos que nos respeitar uns aos outros, né? Entender que nós vivemos em sociedade e não é usando as colocações, eu não levo desaforo para casa, dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para fugir dela, para não sair dela, né? E é sair desse tipo de comportamento primário, né? Ser humilde, às vezes, é dar a outra face, é mostrar a sua superioridade, né? Dar a outra face para o outro bater, que isso não acontece mais, né? E se acontecer, com certeza, vai levar uma bufetada, né? Porque nós ficamos ainda igual o jumentinho lá, nós damos o coice. Mas é mostrar o nosso lado superior, né? Então vamos buscar essa condição de nos controlar temperamento. Só assim que nós vamos realmente conseguir a humildade. Então que Jesus nos ilumine.